Eu tô aqui falando com vocês, tá toda a galera lá na, ali na lan house ali jogando. Ninguém tá jogando Counter-Strike, tá todo desesperado pra ir lá já. Caralho, ainda existe isso, cara, Counter-Strike? Counter-Strike? Quem é que joga Counter-Strike? Aí eu vou, a galera vai levar o Play 3 lá vai, e o PS vai rolar um campeonatinho. Essa foi a deixa pra começar a falar de videogame. Primeiro podcast aí sem nome por enquanto. E vamos falar sobre a nostalgia dos games. Qual foi o primeiro videogame aí? Fala aí, conta aí quem teve a primeira experiência de videogame aí. Todo mundo aqui começou no Atari. Eu joguei o Atari também, mas por nada comparado a vocês. Primeira coisa que eu joguei na vida foi o Telejogo 1. Que isso? Telejogo 1. Foi... O 312. É, lá nos meados lá, um camarada apareceu lá. Aí era aquele que só tinha aquela duas rodinhas mesmo de tu girar no videogame. Aí quando, pô, era um treco extremamente ridículo. Hoje, mas... Porra, mas na época, caraca, maluco. Como é que tava? Telejogo 1, que era o Pong. Na verdade era o primeiro Pong, né? Foi lançado como Pong, que ele só tinha um jogo. É aquele que você colava o negocinho na tela pra dizer que era um jogo de futebol, que era um jogo de tênis. Não, esse é o 2. O 1 só tinha um jogo, que ficava um palito de um lado, um do outro, uma linha no meio e a bola quadrada, que é a bola do Kiko. Capiruta quadrada! É a bola quadrada, que ficava só um lado. Tuc, tuc, tuc, batendo, tu ficava aquela porra ali eternamente, girando a rodinha no videogame, aí o palito subia e descia. Pô, achei aquilo, caraca, quando eu vi, caralho, isso é foda, maluco. Era da Philco essa merda, né? Era da Philco. Primeiro cara. Tô vendo aqui, velho. Tinha o videogame da Ford também, lembra? Tinha então, mas era o telejogo. Era o telejogo. Aí videogame depois... da Ford? É. Caralho, eu sou muito novo mesmo. Nunca vi essas porra. Eu sou do Atari em diante. Do Atari pra lá eu joguei. Mandar uma foto. É mesmo, é o telejogo aqui mesmo, eu tô vendo aqui. Telejogo Ford. Philco barra Ford. Era Philco e Ford. Eu falei, caraca, porra. Aí eu fui o primeiro que eu vi. Caraca, maluco, isso é demais. Aí, logo um tempo depois, assim, que aqui já chegou, como chega todo atrasado, chegou o 1 e depois o 2. Já tinha logo o 2. E o 2 já tinha controle. No 2 eu falei, caraca, deve ser o máximo. Aí apareceu o Telejogo 2. Que foi o segundo videogame que eu joguei na vida, que era a mesma coisa do 1, só que tinha um controle, você movia pra todas as direções, e era a mesma temática de jogo, pauzinho pra lá, pra cá, pauzinho pega até mal, né, palito e a bolinha batendo pra lá e pra cá, acabou, era só isso. Isso é quanto tempo antes do Atari, dessa geração? Cara, aí mais jovem? Isso aí eu devia ter uns 5 anos, porque o Atari, o Atari acho que ele foi lançado em 82, sei lá. Foi lançado em 84. É, por aí. Mas o primeiro videogame... Ah, isso aí eu devo ter visto o Atari lá pra 85, 86, que eu já devia... Eu tinha uns 6, 7 anos. Que... Você já sabe que aqui na internet tá falando que foi um fracasso comercial. Todo mundo que eu conheço teve Atari, cara. Ah, aqui, né? O Brasil faz mais sucesso do que lá fora. Sei. Igual o Mega Drive e Master System até hoje é vendido. É igual o Chaves, nem na Espanha tão... Ei, no México eles não gostam de Chaves, que nem a gente, não. É, tem coisa que aqui é inexplicável, efeito que dá aqui. É, tem... Aí eu lembro disso, que eu... Mas o primeiro videogame que eu vi mesmo que tinha mais clássicos, assim, foi o Odyssey, que era o Megavox, Magnavox Odyssey. Também não era merda. não. Porra, cara, foi um colega do lá do lado de casa que comprou. Eu era beiro máximo, né? Pra casa do moleque todo dia. O cara chegava aquilo, porra, aquilo lá foi o marco, cara, que o Odyssey, que aqui ele lançou como Odyssey 2. Tinha uma porrada de fita. Eu lembro até hoje que como eles não podiam clonar. É, por exemplo, Pac-Man era outro nome do Odyssey. Pac-Man era Puck-Man. Só que eles mudaram por causa da conotação sexual que tinha de Puck pra Puck. Puck-Man, era isso mesmo. Que aí os caras ficavam com coisa do pessoal ficar zoando de Fuck-Man, né? Exatamente. Eu acho que isso é... Ah, bacana. Na mesma época não, compadre. Não, tem muita coisa pra aprender. Pô, pra tu ver aqui, ó. Olha só que maravilha isso aqui, ó. Mandar um link aí, ó. Olha aí. Uma coisa que eu do Odyssey, mano. Muito foi contra 3, já de Super Nintendo. Calma aí, tá longe. Tá longe? Caraca, pô. Ó, eu vi o Odyssey. Aí eu jogava muito aqui, que os caras lançavam aqui os jogos e mudava nome. Naquela época não tinha essa porra de trademark nem nada. Aí eu lembro até hoje, quando o maluco chegou lá, aí meu pai comprou um jogo pra mim, de Dinamina Encantada. Dinamina Encantada, eu ia falar isso agora. Jogo do Didi. Caraca, porra, aí, não tinha nada a ver com o Didi, cara, era só a capa que tinha o Didi mesmo. Aí ficava Didi um bonequinho. Dinamina Encantada. Era um bonequinho que ficava tipo com a picareta batendo, um boneco não, né, que ele era um quadrado batendo, eu ficava a tarde inteira abando na casa do moleque. Aí esse era o rei da rua. Era o Pixels batendo em outros Pixels. Porra, caraca, ele era demais, cara. Era demais mesmo. Aí logo um tempo depois, aí me aparece o meu cunhado lá em casa com um Atari com uma bolsa de fita. Aí agora, o Atari de madeira, um videogame de madeira ou de plástico? Cara, DuckDuck, quase ninguém tinha Atari de madeira. É, naquela época tinha clone de videogame pirata, videogame pirata, né? Hoje em dia não tem. Cara, esse jogo era muito nojento, mano. Pra tu ver como é que... picareta aí. Caralho! Bota aí, Didi, na mini encantada, vocês verem. Eu tô vendo aqui, coisa triste. Era quatro quadradinhos emendados no outro. Pô, mas na época isso aí era um bicho, cara. Tinha outra coisa. Eu tava acostumado só com arcade, cara. E os arcades era aquelas coisas meio... Tudo cheio de listra. Bati o olho naquilo. Falei, cara, dá pra jogar na tele em casa. Pô, sem gastar ficha. Porque tinha que implorar pro meu pai pra... arrumar dinheiro e ir pro Flipper. Aí quando apareceu o Atari, me aparece o Atari lá em casa com a rodo de fita. Meu pai sempre criou passarinho e tinha aqueles amigos dele que gostavam de passarinho e tinha locadora. Aí, compadre, tive todos os videogames graças aos trinca-ferro do meu pai. Chegava fim de ano, eu prometia que se eu passasse, ele me dava, ele prometia. Se você passar de ano, eu vou dar um trinca-ferro no videogame pra você. Aí tive todos graças a um montão de trinca-ferro do meu pai. Quando meu cunhado deixou lá, maluco, não saía não, era comia jogando Mon Patrol, Questione Caper, Pega Ladrão, né? Clássico, Pega Ladrão. Ah, esse aí eu joguei, esse aí Pega Ladrão, cara, isso era muito bom. Pô, Pega Ladrão é bom até hoje, cara, é bom até hoje, é divertido o jogo. É um treco mega simples, cara. Alguém explica por que tinha aquele negocinho voando no shopping que matava as pessoas? Não tinha ninguém no shopping. Não, mas tinha uma coisinha que passava voando e matava o bonequinho. Era o avião. Caraca, o que é um avião dentro do shopping? Não sei, não dá pra... Ó, no shopping tinha... tipo uma porra de uma bola, de uma geleia, sei lá, que ficava pulando. Que ela pulava, você tinha que abaixar pra ela passar por cima de você. Tinha um carrinho que você tinha que pular. E tinha... Não, o carrinho de carrinho de mercado, aquela porra, ficar mandando pela cidade inteira. Era um carrinho de brinquedo, cara. Um carrinho de mercado, aquela merda, andando sozinho pela cidade toda. É lógica pré-8-bit, né? Ué, carrinho de mercado andando a cidade inteira sozinho, por conta própria. Mas era claro, pô, na época não tinha nada. Não tinha... Quando tu olhava isso ali, tu falava, caraca, é isso aí que eu quero. E ficava jogando... imaginação que trabalhava, né? Não era o console. Nada era, mas era igual tinha um outro jogo que eu joguei até a morte, que era Frostbite. e lembra de Frostbite aí? Deixa eu ver aqui se eu lembro. Eu tenho que ver a imagem da parada, eu não tenho memória pra jogar. Frostbite. É isso aí mesmo. Falou Frostbite, né? Pô, ah, joguei. Com certeza. O bonequinho. Olha o maldito como é que passando aqui na rua. O bonequinho ficava dentro do iglu. Porra, caraca. Eu falei, caraca, isso ali é demais e tal. Aí ficava jogando isso direto, cara. Aí muitos anos depois que eu me mudei. Aí que eu tive contato com o Nintendo, a primeira vez que tive contato com o Nintendo. Mas antes disso, eu acho que foi o lance de arcade. Cheguei a catar garrafa de macumba, mano, pra jogar Flipper. E eu caçava nas esquinas mesmo. Eu tava falando com o Roberto aqui que eu tô vendo aqui o videozinho do Golden Axe. Ah. Cara, não sei como é que, assim, esse jogo aqui eu jogava, assim, de os dedos ficarem com um calo. Eu não sei como é que um jogo tão bom conseguiu ficar tão ruim na versão de Xbox pra PlayStation. Pô, não pode modernizar o jogo, tem que manter a estrutura dele antiga. É, eu acho que é isso aí mesmo. Assim, eu não, eu sei lá, eu não sei se vocês concordam, mas eu acho que, assim, eu não sei se é a minha cabeça que mudou, sei lá. Antigamente eu jogava fácil 10 horas seguidas, assim, minha não, mas agora a gente tem vida, né, cara? Não tem mais como jogar nem uma hora direto. Eu tenho uma teoria. Consigo a cabeça. Não consegue mais, assim, o único jogo que eu joguei direto, assim, até zero foi Castlevania. E Dead Space, o resto era só jogava 10 minutinhos e parava. Pô, mas eu tenho a teoria, por que você hoje joga menos do que antes? É a teoria da pureza. Cara, enquanto você é puro, é sério, isso aí pode ver aí na sua mente, enquanto você é puro, você não liga pra outra coisa. Tu só quer jogar bola na rua, jogar videogame, depois que tu descobre a maravilha de uma vagina, já era. É a maldição do homem, isso aí, cara. É a maldição. Eu ficava o dia inteiro fedendo, jogando bola na rua, correndo, soltando capipa, fedendo igual um porquinho. Soltando o quê? Capipa. O que ser capipa, né? Explica para os ouvintes o que é uma capipa. Raia. O que é uma raia, cara? Raia é um bicho. Raia é um... Pra quem tá ouvindo aí, o Michel, ele mora em outro planeta. Do outro então, lado lá, da poça. É, lá eles não soltam pipa, lá eles soltam cafifa. É, ué, cafifa aqui não tem rabiola, não. Cafifa aqui é quadradinho, mata de uma raia e vai pro alto. Mas, rapaz, repara que isso é verdade. Depois que você não é mais puro, tu começa a se desligar das paradas, tu só pensa em mulher. Depois você perde a virgindade, já era, cara. Tu fala, caraca, não quero mais jogar videogame, não. Por quê, pô? Tu olhava um arcade. Eu lembro que, pô, lá onde eu morava tinha a Gang Gamer, que era com a galera que eu andava. Só derrotado, diga-se de passagem. Nunca, só derrotado, nunca ninguém pegava ninguém. E tinha até... E não pega ninguém. Não, pô, não, mas eu tentava sempre destacar. Né? E eu tinha um macete com isso, porque os malucos que eu andava, eu tentava andar, eu sempre procurava ter os amigos mais feios do mundo. Por quê? É macete, igual mulher fazer esse macete também. Se não, você. Mas contigo é fácil meus amigos serem mais feios que eu. Isso é muito simples, é só estar perto de qualquer ser humano. Mas se você andar com gente feia, cara, porque olha só, o ser humano ele tem classes, tem os horríveis, os feios e os bonitos. Se você se destacar da classe dos horríveis, você já é considerado bonito. Então, pô, para uma galera, aí a menina olha, cara, só tem cara feio, aquele ali é bonitinho. Na verdade, você é feio, mas quando você tá perto dos horríveis, você se torna bonito. Não, mas é, puxa, de guerra vira lombo, né, compadre? Tem também outra situação onde você se destaca quando você ou é muito feio ou é muito bonito. Uhum. Se você é meio termo, já era. Meio termo não se dá bem com nada. Mas meio termo você tem que andar com os horríveis. Mas os horríveis fedem, não dá pra ficar perto, não. Ah, mas tem cara que é horrível que é maneiro, cara. E eu tinha um outro A gente. É, eu deixava o cabelo crescer ao máximo. O outro macete clássico é esse. Deixa o cabelo crescer até tu ficar um Neandertal. Depois que o cabelo fica mega horrível, todo mundo, caralho, tu tá feio pra caralho e tal. Aí tu fala, é a hora. Aí tu vai lá no barbeiro, dá aquela tesourada. Aí bota o cabelo baixinho. Mulher, quando ela te olha, ela fala, caraca, pô, tá bonitão. Tu não tá bonito, cara. É, mas acabou. A gente não tem mais cabelo 3 também. Mas é foda que o cabelo crescer 2 milímetros, nem água entra mais. Meu couro cabeludo nem sente mais a corda. a sensação de se molhar. Não tem cabelo, tem capacete direto. É, fica impermeável, cabelo duro pra caralho. Ah, o meu não, o meu cabelo até os 23, 24 anos tinha cabelo legal, depois começou a cair. Hoje eu tenho que economizar, mano. É, o meu até os 16 anos era lisinho, depois foi empenando, tá tudo empenado agora. Vai ficando velho, cara, vai ficando tudo ruim. Aí é que eu tô te falando, é quando você perde a pureza, cara. Perde a pureza, fica tudo fica ruim na vida. E aí você para de jogar, pô, eu só vivia em flipper, cara, direto, jogando direto. Era até o... A gente chamava o fliperama da Mary lá. E tinha uma mina lá que era... Esse nome da... Delma. Caraca, a Delma era... Imagina um mutante horrível. E ela era apaixonada por um colega meu. Aí, pô, a gente ficava usando isso. Pô, aí, pô, a gente vai botar ele na tua chave e tal. Pra ela botar a ficha pra gente ir lá jogar. A gente ficava jogando... E não é dessa de na tua chave, né? Na sua fita, não? Não, é na chave lá. Aqui é chave. Fita já tava ultrapassada nessa época já. Botar na tua fita já tava ultrapassado já. Chave, essa chave eu não conheço não. Ih, aí botar na tua chave. Aí, isso era, pô, eu morava lá, cara. Eu sempre morei perto de morro, então tinha que usar o vocabulário local. Eu ainda não consegui sair de perto do morro, não. Perto do morro? É, morro do Bumba aí. Aí depois de muito tempo que minha mãe me deu um Turbo Game. Eu tive também. Turbo Game? Pô, eu tive, foi a maior burrice da minha vida. Eu tinha um Super Nintendo que eu comprei no lançamento, na locadora. Aí o controle quebrou. Quanto era o controle novo? Bota aí, tipo, R$150, mano. Hoje? O que eu fiz? É, naquela época isso. O que eu fiz? Troquei o Super Nintendo com um Phantom System. Cara, 72 pinos ainda, né? pra jogar fita de 60 pinos, tinha que arrumar adaptador ainda. Foi o bosta do meu primo lá que conseguiu, tentando dar o pilão do Zangief, quebrou o controle no meio. Caralho! Não, eu com meu Turbo Game, pô, caraca, durou muito tempo. E eu vivia sempre de rolos e trocas, né? Porque não tinha dinheiro pra comprar fita. Então era... Hoje, não mudou nada. Não mudou nada, continua a mesma coisa. Eu vivia sempre. Fala nisso, na empresa onde a gente trabalha, bloquearam o Bom Negócio, a segunda fonte de renda acabou, né? Caraca. Não, na verdade era a primeira fonte de renda, a segunda fonte de renda é o salário. É o saláriozinho, né? Pô, salário não é fonte de renda, cara, salário é meio de sobrevivência. É diferente. Quem conseguiu levantar o Roberto, então, 89% da vida dele era aquilo. Pô, mas ali tu consegue fazer milhões de rolos ali, viver de pequenos rolos e trocas, cara. Que é a vida... Cara, quem curte videogame, quem curte essas paradas assim, sempre já parece, já acostuma desde novo a fazer isso, porque tu não tem dinheiro pra comprar as paradas. É, eu tive todos os videogames, mas nenhum eu tinha em paralelo. Eu tinha sempre que vender um pra pegar o outro. É igual a mim. Não, eu nunca desfiz das paradas, não. Por isso que hoje eu tenho um 64 e vocês estão querendo comprar, eu não vendo, né? Eu tenho um 64, arrumei um 64, só não tá funcionando. É. Por isso que eu tenho um Play 1, tenho um 64, tenho um Super Nintendo. Pô, eu... Que isso, cara? Já achou? Já achou, pelo menos? Eu achei um 64 aqui, falta o Super Nintendo e o Play 1. Caraca. Eu não conseguia, eu tinha um videogame pra arrumar outro, aí eu tinha que dar um jeito de fazer um rolo com aquele, ou vender... Juntar todo o dinheiro que eu tinha. Eu cheguei a vender pizza em bicicleta, mano. Poder juntar dinheiro pra... É, eu vendia pizza lá, pizza local. Que era não. Eu ficava com uma bicicleta vendendo pizza. Só que chegou uma época que eu comia mais pizza do que vendia. E o cara ficava descontando de mim. E aí eu acabei desistindo. Eu falei, porra, eu, em vez de eu vender, pô, a pizza do cara era gostosa pra caramba. Aí eu vendia tipo 10 pedaços e comia um. Aí aquele um pedaço que eu comi já era. Lucro. A comissão toda que eu ganhava. Pô, me lembrou que um dos melhores fliperamas que tinha aqui era na Vision Pizza. É uma pizzaria aqui perto que pega cada nome de pizza é o nome de um filme. E ela era uma locadora. E nessa locadora eu tinha um fliperama com 12 máquinas. Foi a primeira vez que eu joguei Pit Fighter. Caralho. É bom também. Pit Fighter é muito bom, cara. Pô, quando eu vi Pit Fighter, minha vez, caralho, real! Aí descontentava com muito coisa. Era pouco, cara. O bom era isso. É o que eu tô te falando, né? A pureza. Você ainda era puro. Você ainda tava na parte pura da tua vida. Tudo que tu via no Flipper era novidade, cara. Tinha uma Pit Fighter. E o Pit Fighter não sei se vocês sabem, ele me parece que era pra ser. Um dos caras era pra ser. Eu acho que era pra ser inspirado no Van Damme, uma coisa assim. É, o Van Damme iria participar do jogo. Mas aí não conseguiram. Aí ficou o Tai no lugar. É o Tai. Aí era o Tai, o Kato e o Bush. E ninguém jogava com o Bush porque tu perdia rápido. Como é que era? Todo mundo só jogava com. E, cara, e o Pit Fighter do arcade era uma merda, né, cara? Tu não conseguia. Tu morria rápido naquilo. Pô, e aquele personagem grandão que usava um short que eu jurava que era uma fralda, chamava de Bebezão. Ah, é. Cara. Todo mundo chamava de Bebezão. Olha o Bebezão ali, ó. Todo cara portão de jogo andava seminô, né? Igual o Hagar lá do... Porra, saiu da cabeça aqui. O Final Fight? Não, ele tá de calça. Prefeito. Tá de prefeito. É o prefeito. Aquilo ali é um treco estranho. Foi atrás da... O prefeito sequestrou a filha dele, ele pegou e foi atrás. Vou salvar da... O prefeito. A história é maluca, né, cara? E o Guy era o namorado da filha do prefeito. Não, o Guy era um amigo. O namorado não, o Guy era amigo. O namorado era o Code. Era o Code. Que todo mundo só jogava com o Code. Eu gostava do Lagar. É, mas tu não conseguia. Cara, quem me diz quem conseguia zerar Final Fight com uma ficha só com o Hagar? Não tinha como. Só com o Guy mesmo, com o macetinho do soco. É, e com o COD também, com o COD também dava. Eu nunca consegui zerar o Final Fight com uma ficha só. Nenhum tipo desse jogo eu zerei com uma ficha só, só um jogo de luta. Não, tinha gente que já vi gente zerar já o Final Fight, já vi muita gente zerar. Mas eu zerei o Final Fight com uma ficha só. Eu já, pô, então já... Uma só? Uma só. Eu tinha pra videogame já, né? Não, pra videogame veio capado, que salva pro Super Nintendo. Como não, eu não aguentava, Super Nintendo teve duas versões, né? A versão capada e depois eles lançaram o Final Fight Guy. Tinha só o Guy. É, o capado também. Era o complemento, né? Era o. Como é que chama hoje em dia? É o DLC, né? É um DLC. DLC vem em cartucho mesmo. Era um DLC em cartucho, só que o problema é que. Tinha como juntar os dois. Não tinha como juntar. Depois acho que foi no Sega CD que saiu. Uma versão que dá pra jogar os três. É a versão completa do Sega CD. Que tava no Sega CD. Não lembro dessa não. É, só no Sega CD que tinha. É o Final Fight CD, o melhor. Que foi fiel ao arcade. Porque toda a versão do videogame ele era capada. E tinha uma versão também pro Nintendo, cara. Tu lembra da versão do Nintendo? Nintendinho é o Final Fight... Mighty Final Fight, isso aí. E os bonecos mega cabeçudos. E era maneiro. Bom jogo até hoje, bom. Eu tô vendo aqui Final Fight CD, já queria jogar assim. Pô, e o Mad Final Fight é maneiro, cara. Pro Nintendo, que só tinha duas cores e dois botões, ele dava até Royuga. Eu lembro que o boneco dava até Royuga. Não, o Nintendo tinha duas, não. Tinha acho que quatro cores e meia. Quase isso aí. Mas... Era igual a trilha sonora que era só duas notas, tum, dum, tum, dum, tum, dum, sempre. Porra, cara, mas aí, vou te falar que eu acho que até hoje, eu acho que os dois videogames que mais se destacaram em tudo, não, em tudo, foi o Nintendo e o PlayStation 1. O Super Nintendo foi começou a difundir, mas eu acho que o que a galera mais jogou foi o Nintendo, que foi quando teve aquele crash lá, quando acabou o Atari, aí a Nintendo veio e lançou o Nintendo. Aí depois veio o Super Nintendo, melhorou a parada, e depois o PlayStation 1 também, que era a febre da desgraça, né? É, eu joguei muito Super Nintendo e Play 1, e simultâneo que eu tinha os dois, aí eu... Pô, depois vai falar que é pobre. Não, pô, eu tinha muito passarinho, né? Diferente. Passarinho aqui tem muito, porra. Você bota um salpão aqui e cai de novo. É o Playboy de São Gonçalo. Caraca, aí, se o Ibama bate na tua casa... Tem que vender a alma. Pô, não dá não, cara. Não, mas eu nunca gostei não, era meu pai. Eu já era obrigado a cuidar daquela merda quando eu chegava do colégio. A obrigação primordial não era estudar não, era botar água e comida pros passarinhos. Pegar o prato que teu pai deixava no chão depois comia. E pegar o prato e pegar água pra ele quando ele chegava. Tinha Michel... Vai cuidar dos passarinhos. Pai, tem que comer. Comer nada. Vai cuidar dos passarinhos. Era obrigação, não era favor, não. Era obrigação. Tarefa diária era cuidar dos passarinhos. Tarefa diária. Dever escolar era cuidar dos passarinhos, trocar o jornal da Gaiola dos Passarinhos, botar comida pro passarinho, botar água pro passarinho. Por onde estudar? Não, colocar o pano, a camisinha lá na Gaiola dos Passarinhos. Aí, por final, se der, estudar. E nunca podia fazer nada. Eu só fui mesmo ter contato mesmo assim com vida de videogame e tudo mais. Depois dos meus 13 para 14 anos, que aí eu comecei a chepar as coisas na rua, que eu falei. Catar garrafa de macumba, aí eu descobri que dava para vender um monte de coisa no Ferro Velho. Latinha de cerveja, garrafa de cerveja era o melhor de se vender, era 15 centavos na época. Porra, dava para comprar uma cafifa quando eu li. Meu pai... Não é cafifa, cara. É uma raia. E raia? É pipa. Aí eu vi muita garrafa de cerveja do meu pai. Eu ajudava o cara do fliperama. Todo fliperama é famoso. Aqui era o fliperama da Orlando Silva. Eram 20 e poucas máquinas. Eu ajudava o cara lá a arrumar as coisas e ligar a máquina e tal. Ele sempre deixava jogar 3x. Caraca, trabalho escravo. O cara deixava jogar o dia inteiro ralando. Aí no final do dia, tome aqui 3 fichas. 3 fichas, que eu perdi rapidinho. Que eu botava no Street Fighter, entrava o cara e jogava contra e eu perdi. Caraca. É, eu também já falei uma vez aqui no botequim do amigo do meu pai. Ele me dava 30 contos por semana. Porra, chegava lá, 30 contos por semana, aí os cachaça lá não tinha dinheiro, às vezes, cara, tinha parada que era bizarro, o cara tomava álcool com café, mano. Pra você falar. Álcool com café? Álcool com laranja espremida, espremia laranja no copinho de álcool, puro e bebia. Era quase aí, cachaça. Era pra acordar e ficar doidão. Mas já pegou a época boa, já pegou a época do real. A gente pegou cruzado pra jogar com o porra, tempo, cara, eu tinha. A ficha aumentava de preço a cada 2 minutos. É, eu peguei a época de inflação, cara. E eu acho que eu já passei pelo Cruzeiro, cruzado novo, cruzado. É, eu peguei o RV, cara. O RV, eu também peguei. O RV, eu nem sabia que porra era o RV. Unidade real de valor. Era. Chegou uma época que não tinha dinheiro aqui no Brasil. Não tinha dinheiro, não. Não tinha. Não tinha uma moeda. Unidade real de valor. É, não tinha dinheiro. Não tinha uma moeda. Não tinha uma moeda. A inflação foi subindo, cara. Fudeu, agora não tem mais moeda. Vai fazer o quê? Não, o RV. Bota um nome simbólico aí. E era o RV. E nessa época aí eu lembro disso aí, cara. Que tu ia de manhã, aí o quilo de arroz. Era 1 milhão de URVs, aí 1 hora da tarde já era 1,5 milhão. E naquela época era 1 milhão em caralho. Os preços de tudo era assim, 1 milhão, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Aí depois veio o cruzado novo, cruzado real, até chegar o real. O cara rico tinha bilhões, né? Não, pô, se tu pegar, cara... Tipo assim, às vezes tu tava com dinheiro, aí tu chegava lá, tu comprava uma lata de sardinha... E 1 quilo de arroz. Aí 1,5 milhão de cruzeiro. Era assim. Nessa época era assim. Era moeda fraca demais, né? Era uma moeda extremamente fraca. E tu falou uma coisa interessante, que quando eu arrumava o dinheirinho, aquele dinheirinho suado pra jogar uma ficha. Aí tu ia lá jogar um Street Fighter, um Mortal Kombat, qualquer jogo. Aí tu botava lá, tava lá quietinho. Aí chegava um Son of Bitch do teu lado, aí nem olhava pra tua cara, botava a ficha, pam. E é sempre melhor, né, cara? Caraca, sempre contra, mas tu ficava puto. E eu o pior que... Pô, não, mesmo se você ganhasse, a merda é que o cara escolheu os personagens, e se você ganhasse dele, aquele personagem acabou, tu não lutava mais com ele. Então, pô, tinha gente que às vezes fazia rodízio, mano. Ficava um atrás do outro. Ali aí um saía, entrava. Aí, com uma ficha, tu ficou jogando só contra. Aí, quando tu conseguiu ganhar todo mundo, só tinha o Bison. Acabou. Pra... O Bison não. O primeiro Street Fighter, tu ia logo já pro Balrog. Já é pro Balrog. O único jogo assim que eu comecei a ficar absoluto foi no Marvel vs Capcom 2. Tá, mas esse é muito moderno. Já é tempo de agora, já. Fui mandado embora por causa dessa porra, meu primeiro emprego. Conte aí, conte. Conte a história. Eu trabalhava no shopping, vendedor, né? Filho de pobre, primeiro emprego é vendedor. Aí, caraca, ficava... Ao invés de vender, assim, eu ia almoçar e tinha 15 minutos de almoço e 15 minutos de lanche. Eu não almoçava e não lanchava, ficava jogando e passava da hora sempre. Aí um dia a dona pegou jogando, eu falava pra ela que tava quer resolver um problema, um dia ela foi levar a filha dela pra jogar videogame e pegou lá. Resolveu um problema, o bicho. Não, já cheguei lá, a casa já tava feita, não tinha nem como ver. O menor nem para por causa dessa porra. Me lembrou Cidade de Deus. E meu FGTS? Que FGTS? Lembra a Cidade de Deus, que tem um maluco lá no mercado, aí chega um molequinho e fala, é maluco, tranquilo, tal, ele fala, é tal, o molequinho que tava assaltando lá, aí o moleque assalta, depois o cara é mandado embora, aí ele, e meu FGTS, é o cara, que FGTS, você tá demitido, eu fui cortado de um estágio por isso, porque na época que eu fui fazer um estágio, eu descobri o emulador, mano. Eu tinha um... Pô, meu primeiro estágio também foi quando eu descobri os emuladores, CPS-1. Que maluco aí, eu tinha um Pentium 233 MMX, 2 GB de HD. Na época era o bicho, maluco. Pô, era a melhor coisa que tinha. Se eu for acompanhar meu coordenador, daqui a pouco eu sou cortado no meu estágio também. Rapaz, mas olha só, mas na época 2 GB era muita coisa. Eu imaginava assim, cara, eu nunca vou encher esse HD. Porque tudo que eu baixava era 500 KB, 300 KB. E detalhe que, pô, eu no trabalho ainda tinha o Windows 3.1. E era o Windows 95 nessa época. Aí eu baixava o jogo, eu catava a caixa de disquete da empresa. Aí um jogo, eu baixava o jogo e ele não cabia, às vezes, num disquete. Então eu tinha que dividir ele no in-RAR ou no in-zip. Não, o in-RAR é moderno, é um in-zip ainda. Não, já tinha in-RAR. Já, na época já tinha um in-RAR também velho, cara. Tinha aí antigamente era mais o in-NARD, lembra? É, o in-NARD, era o in-NARD. Entendi. Era o in-NARD, não era nem o in-RAR, era o in-NARD. Aí dividia aquele track em dois, aí chegava em casa de noite, demorava meia hora aquele olhando o disquete, botava, caraca, desesperado jogando emulador. Quando a primeira vez que eu baixei o Capitão Comando. Eu baixei um Capitão Comando que eu, caraca, minha mãe, que é isso, garoto, porra, mãe, caralho, muito maneiro. É muito bom, viado. Aí um belo dia lá. Não tinha como compartilhar isso, né, cara? Só a gente sentia isso. Aí um dia a mulher descobriu que eu só ficava baixando o bagulho o dia inteiro quando eu trabalhava. Ela suspendeu meu estágio. Pô, é o melhor site, Emumaníacos, Emulatrona, Emulando. Porra, vai, cara, eu ficava o dia inteiro caçando. E nessa época era no modo guerreiro. Como não tinha Google, tu entrava ali no KD ou no Surf. Digitava emulador e ficava entrando site por site até tu conseguir. Usava o Alta Vista. Alta Vista também, caraca, Alta Vista era outro. Aí eu baixava. Não tinha computador, não entrei muito nessas porras, não. Mas eu pesquisei muito pelo Zoom. Zoom também tinha um. Ó, minha mãe comprou um computador pra mim, que ela falou: ó, vou te comprar um computador pra você ver se você faz alguma coisa de bom na tua vida. Como eu não tinha internet, eu sobrevivia digitando trabalho. Aí eu ganhava acho que 10 centavos por página, eu acho, na época. Aí vinha, porra, vinha vagabundo com aqueles trabalhos de 50 páginas, 20 páginas. Eu ficava... 5 mês. Caraca, porra. Aí era horrível, cara. Porque eu lembro quando ela comprou, o computador vinha com a impressora. Então, pô, eu digitava trabalho e imprimia pra pessoa, né? Aí ganhava dinheiro com isso, cara. Era a única coisa que tinha na época. Foi daí que eu comecei a descobrir um monte de atalho, coisa do Windows que eu não tinha o que fazer. Aí no Windows, o que que tinha no Windows? Era digitar trabalho e emulador, só. Internet era só depois da meia-noite, né? Não, nessa época não tinha internet não tinha telefone ainda, cara. Lá na... É, telefone era coisa de rico, rapaz. Eu acho que eu só fui ter telefone em casa mesmo, acho que lá pra 98. Eu lembro que meu pai vendeu a linha telefônica dele pra começar a comprar a casa. Exatamente, é porque você era sócio da Telege antigamente. Era Telege. Era sócio, é, você tinha que ser sócio. Era ser sócio mesmo, você tinha ações da empresa, era seu telefone. Eu lembro que meu pai vendeu por uma fortuna pra comprar os tijolos e parar pra fazer a casa aqui onde ele mora hoje. E era carão. Pô, era uma parada absurda, assim, era artigo de quem tinha grana. Meu pai era funcionário público e conseguia tudo mais fácil. Era mais fácil. Era mais fácil do que com funcionário, até hoje, né? É, hoje, até hoje, cara. Não, mas hoje o telefone. Hoje, cara, a galera tá numa época boa, cara. Porque hoje tem tudo fácil aí. Tem internet fácil. Pô, eu não tinha internet. Eu lembro que a primeira vez que minha mãe arrumou telefone foi logo um pouco depois que tinha telefone. Aí, eu lembro que eu não tinha modem. E o meu computador, quando ela comprou, aí veio com o famoso kit multimídia. Caraca, aí, porra. CD de 24x? É, CD de 24x. E eu comprei um controle que entrava na porta serial. Não é porta serial, não, é a GamePort que chama. Era um GamePort, sei lá, uma porta assim, era um port. Caraca, eu comprei aquilo, aí ficava jogando direto. Aí quando minha mãe arrumou o telefone lá pra casa, cadê? Não tinha modem. Caraca, os computadores não vinham com modem. Aí eu tive que me dingar o máximo pra conseguir um modem. Que na época o melhor modem era da US Robótica. Era, um externo, bonzão. Que era o único que conseguia, você conseguia baixar 5K. É, na minha casa chegava a 6K. Caraca, eu já peguei a época dos 13K já. Discador da Oi. Todo moderninho. Porra, rapaz, aí. Eu lembro que a primeira contato que eu tive com internet legal, que chegou uma época que o meu computador ficou ruim. Aí, como eu não tinha modem, aí o computador antigamente, quando ele travava alguma merda, tu... Eu não sabia formatar. Antigamente, pra tu formatar um computador era um inferno. O que era boot, né? Ninguém sabe o que era boot. Caralho, era um inferno, maluco. O computador travava, já era. Aí eu já tinha, nessa época, eu tinha o Dreamcast. Aí eu descobri que dava pra conectar pelo Dreamcast na internet. Porra, aí... Era esqueci o videogame. Na madrugada inteira, tentando entrar em chat, conversar em chat no Dreamcast. Era o inferno. Entrava naqueles... sitezinho pornô, aí uma hora pra carregar uma foto. Cara de bate-papo, essa porra ninguém entra lá nessa merda, mano. Ah, deve ter doente que entra sim. Não, tem gente que entra, cara. Hoje em dia. É aqueles pedófilos lá retardados. Não, lá, tem lá. Gente que entra, pô. Hoje em dia tem. O internet tem. O que mais tem é isso aí. Tem gente que tem medo do bol até hoje? Caraca, tem gente medo do bol, cara. Tem. Medo... Clique 21, um amigo meu, ele disse pra mim que o Clique 21 enviou um e-mail pra ele dizendo que a conta dele ia ser cancelada porque o Clique 21 tava tirando o site do ar. Caraca, Clique 21. Pra tu ver como é que foi evoluindo. E junto com isso aí, os videogames também vieram evoluindo. Aí eu acabei. Chegou uma época que. Foi na época do PlayStation 1 que eu parei de jogar emulador. Que eu arrumei um PlayStation 1, o primeiro, que dava tilt na lente, juntei dinheiro ao máximo, fiz rolo, troca, uma garrafa de macumba. É, eu joguei me estacionado de cabeça pra baixo, né? Caraca, aí comprei, arrumei um PlayStation 1. Aí, porra, era um desespero. Ah, eu tenho que desbloquear agora. Aí eu lembro que tinha um maluco que desbloqueava na banca de jornal, cara. Olha como é que era. Caraca, tu levava, o cara abria o videogame na tua frente e desbloqueava. É muito rude, né, cara? Aí embaixo do videogame era... Tu olhava o videogame por baixo, era um emaranhado de fio do caramba pra desbloquear. Que era a única coisa que tinha na época. Não tinha dinheiro pra comprar o original, não, mano. Não tinha como, era um CD até com fundo preto. O original, lembra? Não, o original era fundo preto. Era o fundo preto, quando tu via assim, caraca, meu Deus. E era mó sonho ter aquele CD com fundo preto, né? Pra ter era uma desgraça. Eu tive um futebolzinho original lá que meu pai fez um café. Eu acho que eu arrumei um. Eu acho que eu lembro que eu arrumei um CD original. Foi um rolo de locadora. Mas tipo assim, eu dei 10 piratas pro cara pra um original. Depois eu fiquei me sentindo o maior retardado do mundo. Eu falei, caralho, cara, porra, Era só pra ter o original. Eu falei, caraca. Não, esqueceu que eu troquei as quentinhas com o Phantom? Eu sou mó retardado. Porra, não, mas caraca. Mas tu tinha um videogame desbloqueado. E dá pra você jogar todos os jogos que você queria. Qual o prazer tu ter um jogo original? Nenhum. Aí eu vou. Não dá pra ter videogame desbloqueado hoje em dia, não. É, hoje em dia acabou. Hoje em dia não tem mais pirataria, não. Não, tá acabando já isso aí. Ah, assim, tem uns retardados que não gostam. Hoje mesmo na faculdade a galera falou que não consegue jogar online. Fala dela assim, assim, falando. Você mesmo, Roberto, não joga online. Eu não gosto de jogar online, eu preciso jogar offline mesmo. É, eu também quase não jogo online, não, cara. Eu, hein? Tá afastado de Deus. Porque, mas se você for ver, o jogo online. É, ele pra quem quer zerar um jogo, ele não te permite isso, cara. É como se você fosse só jogar com os amigos, mas à distância. A internet fez isso, fez a galera se distanciar, porque antigamente tu tinha que reunir uma galera na tua casa, aí dois controles, rodízio, fofura. Mas não acontece isso. Não, fofura, hoje é mais difícil. Agora na convenção, o Todd, né? Convenção, comprava o Fofura e era no PlayStation 1, era isso, cara. Eu perdi. Eu sou um privilegiado de morar numa área que todo mundo gosta. Aqui na área aqui que eu falo com o Roberto. Hoje é um dia que tá geral lá na Lan House, que a gente tem a sorte de ter um amigo que é dono de Lan House. Junta todo mundo e fica lá até 7, 8 horas da manhã e amanhã é certo. Corujão? É, toda sexta e sábado. Aí domingo é campeonato de FIFA. Caraca, não existe isso, Corujão, mano. Existe. Toda sexta e sábado aqui na área, toda sexta. Mas é de graça, né, gente? Nosso amigo é o dono. Aí ele fica jogando com a gente, pra gerar uma jogada. É, mas se fosse pra pagar, eu queria ver alguém fazer. Como perder um negócio, né? Quando não. Ele abriu, ele cobrava 5 contas. Aí depois a galera começou, não, amanhã eu te dou. Foi nesse dia, amanhã eu te dou, já é de graça agora. Agora é de graça. E eu perdi a noite, cara, jogando Win Eleven Final Version. Caraca, aí. Juntava eu, Final Version. Que... Na época do Play 1... Tinha o Ninguém Leve por estado, né? Você ia pro Pará, era o Parazão. No Rio era o Carioca. No São Paulo era o Paulistão. Era um por estado, aquele Pro Evolution. Não, o Final Verse eu não tinha isso, não. Eu não. Peguei. A maior febre que eu joguei mesmo de futebol foi o Final Verse, porque. Esse era o Bomba Patch, lembra? Não, o Bomba Patch veio depois do Play 2, pô. No Play 1? Não, no Play 1. Play 2, cara. No Play 1 só tinha o Final Verse, que era o japonês, que era o melhor do que o americano. Aí depois dele veio o In Eleven 2000, que era um que a gente achava uma merda. E a gente perdia a noite jogando isso, cara. Fazia geral uma inteira, comprava um fofura ou dois fofuras e refrigerante. E era aquela porra ali a noite inteira jogando, campeonato, ponto corrido, um zoando o outro a noite inteira, aquela porra até o dedo doer. Aí dava 3, 4 horas da manhã, geral ia pra casa. Tem que mostrar que nem funciona mais, tá no automático, mano. Não, porra, era, mas era maneiro, cara, época maneira. Eu lembro que depois a gente tentou dar um upgrade e na casa do maluco lá tinha esses forninhos elétricos, aí dava pra tu fazer tipo um churrasquinho em cima do forno elétrico. Aí a gente comprava carne da pior espécie que tinha. Que é? Churrasco de burra, de pneu. É maluco, chegava lá. Carne de burro. Aí me dá 1 quilo de aceio, 1 quilo de patinho. Cortava aquela porra. Aí era churrasco de patinho. Era. Qual castor desgastando o dente? Fofura e não, e porra nenhuma. E o amaciante de carne. Lembra do amaciante de carne? Molho de porra. Bota de molho no abacaxi. Nada, a gente pegava, comprava uma porra de um pó, que era um amaciante de carne, jogava em cima, cara. Aí era a noite inteira mastigando chiclete. Quando era de sexta para sábado, já era ritual já. Geral sempre, às vezes, reunia para jogar na casa de alguém meia-noite, porque 11 horas passava Emanuele. No Carnaval, Emanuele, o seu sapato novo, Emanuele. É, a gente, pô, primeiro gastava um pouco de energia com Emanuele, depois ia jogar Final Fantasy, aí ficava a noite toda, aquela porra ali. E a merda... Geralmente. É, quando o PlayStation parava, travava. Era foda, né? E tinha todas as mandigas pra porra funcionar. Ventilador em cima, de cabeça pra baixo, assoprar, orar. É. Tinha tudo que. Tinha todas as mandigas de Guiné lá pra tentar fazer aquela merda voltar. Pô, e era um treco que não tinha, tu não tinha controle, porque a lente dele era podre mesmo, já era podre de natureza, que era feita de resina, aquela merda, e ela desgastava com o tempo. Aí, ou seja, o videogame esquentava igual um cão. Aí o bagulho ficava ali a noite inteira e dava pra ouvir o barulho da lente, eu lembro disso. Que barulhinho assim, tu, caraca, tá carregando. Aí às vezes a partida ficava carregando uma hora, e fudeu, deu tilt. E nada não pegava, desgraça. Não pegava, não. Aí depois, porra, depois desses primórdios aí, que aí quando lançou o PlayStation 2, aí que a galera foi... Então, eu pulei a era Play 1 toda. Eu voltei na Play 2 por causa do Def Jam. Ih, você não jogou Play 1? Eu não gostava de Play 1, não. Puta que pariu. Eu tive o Saturno, parei no Saturno, enjoei de videogame, fiquei com a equipe de som um tempinho. Aí vendi tudo a equipe de som, peguei o Play 2, só por causa do Def Jam e God of War 1. Caraca. Eu tive o Saturno. E botou muita gente no meio do videogame, né? Até quem não gostava começou a jogar com o Saturno. Né, eu tive Saturno. E o meu Saturno era da Tectoy. Eu troquei o Saturno num PlayStation 1. Porque na época, quando eu ligava na TV, o sistema PAL-M, ele na TV, não sei que merda que dava, que ele ficava meio serrilhado, sei lá que porra era aquela. Aquilo me incomodava. Aí um colega meu me engambelou, falou: ih, gráfico disso aí é uma merda. Aí ele me mostrou um Need for Speed no Play 1. Eu, caralho, é o bicho. Aí fui, troquei, Saturno novinho num PlayStation 1 bichado. Cara, o meu CD do Need for Speed de Saturno fez um rombo nele, o alumínio foi saindo, tanto que eu joguei. E é CD guardado até hoje. O alumínio. Não, mas fazia isso mesmo. Se você. O CD mofava, lembra que o CD mofava? Exatamente. Tu comprava o CD no camelô. Aí se tu deixasse ele, daqui a pouco tu olhava, ele ia furando, cara. Não, mas meu, nessa época eu tava meio riquinho, minha mãe tava trabalhando, ganhando bem. Eu tinha todos os jogos originais de Saturno. Porra! Eu tive o Knight, com aquele controle 3D. Knight, caraca, controle, aquele controle grandão. Isso, eu tinha aquele controle, eu tive aquele adaptador pra cartucho japonês com 4 MB de memória pra poder jogar o Marvel Super Hero. Pô, é, aquele também... Também teve aquele controle que então o turbo do Super Nintendo, né? Que você conseguia botar a porra em câmera lenta, porque ele ficava dando mil pause por segundo. Aquapad. Caraca, mil pause por segundo. Esse controle de slow motion era o inferno, porque ficava um barulho nojento. Porque a música do jogo ela ficava. É porque ele dando pause mesmo no jogo. Era pause. E quando o jogo aparecia pause na tela? Tinha jogo que não aparecia. Mas, por exemplo... Lembra o Street Fighter 2? Não dava. Mas eu gostava de ver porque eu via certinho o movimento que o boneco fazia. Eu achava isso muito legal. É, mas... 3DO. Quem teve 3DO? Eu não tive 3DO. Eu tive 3DO. Eu não. Mas eu não tinha o Transcoder, então eu jogava preto e branco. Caraca, é o pior. Caraca, a época do Transcoder, mano. Tu comprava videogame, né? NTSC, a TV não funcionava. Aí tu, caralho, jogava preto e branco eternamente. Uhum, sempre. Porra, cara. O 3DO só vinha em locadora. Aí foi aí que eu comecei a gostar de rock. Eu só jogava o Road Rash ouvindo o Soundgarden. Por quê? Tu já ouviu alguma outra coisa? Já foi de funk? Não, eu já não ouvi música. Eu era neutro nos territórios de música. Ah, não. Não, logicamente, eu passei pela época... Do Information Society, tudo aquilo, né? Mas não gostava de música, não. Ah, 3D é um Panasonic, né? Eu não joguei essa merda, não. Não é da Panasonic, era o FZ10, o segundo modelo. Porra, cara. Só tinha entrada pra um controle, essa porra aqui, eu tô vendo aqui. É, só um controle. O outro controle você plugava no outro controle. É, era o treco mais absurdo do mundo. E a cascateando. O cara que teve essa ideia, cara. Imagina um engenheiro que teve essa ideia. Não vou botar outra entrada de controle no videogame pra quê? Bota aqui no controle. O cara aí... safado, ele ainda faz um controle com 5 botões. Isso que é a maior raiva do mundo. É, e tinha. Não, mas tinha um que o controle era só 3 botões, lembra? Não, eram 3 e LR. Ah, aí... 3 e LR. Pra que 5 botões, cara? Quem é que joga com 5 botões? E detalhe que o 3DO lançou depois do Super Nintendo, que tinha 6 botões já. É. O Super Nintendo já tinha 6 botões. Eu nunca joguei 3DO, não. Nunca jogou 3DO? Não, não joguei, não. Todos os jogos dele eram filme, todos. Todos era filmezinho, né? Era... Melhor os Space Pirates, que era o... Na época eu tinha o Super Nintendo, aí no Super Nintendo eu já fui pro Play 1, não cheguei a jogar o 3DO, né? Não, o 3DO era muito caro. Não foi Play 1, não. Fui pro 64. Não, fui pro Play 1, depois tive um 64, depois tive um Play 2. Não, Play 2 foi o único que eu não tive. É, o Play 2 eu comprei só por causa do Def Jam e God of War. God of War é bom demais. Eu, pra ter videogame, era uma desgraça. Tinha que fazer muitos rolos, muitas trocas. E... É, e inclusive, aí voltando só um pouco, o Play 2 ele já é nostalgia, hein? É, está virando nostalgia. Parou de fabricar. Agora oficialmente ele vai virar nostalgia, porque a Sony parou oficialmente de fabricar. Já parou os jogos também, já parou os jogos. Não, mas essa merda tem muita história. Se tu for ver hoje na Americana, ainda vende por 600 conto essa merda. Tem otário que eu compro ainda. Pô, se vende Mega Drive por 200? Ah, mas Mega Drive vale a pena. Pô, mas não tem entrada de fita, cara. É meia dúzia de jogos e uma guitarra ainda. É com o jogo do Silvio Santos e o guitarra. É o show do milhão, caralho, show do milhão, mano. Show do milhão, hein? Tinha show do milhão. Show do milhão foi mó sucesso, não. É, aí depois acabou e depois de 3, 4 anos voltou show do milhão nesse. Lembra? Aquela merda aí, seria, não deu certo. Ah, mas aí, por exemplo, lembra o programa agora que é Roda Roda Jequiti? Antigamente era Rola Entrando. É roletrando. Eles mudaram o nome por causa da conotação sexual. Porque nos anos 80 era tudo liberal. Roletrando. Era roletrando mesmo. Ah, mas cara, na minha época de moleque não tinha muito essas maldades que tem hoje. Hoje em dia tu não pode falar nada. Qualquer coisa que tu fala, pô, eu sou como fulano. Ferrou, já era. Ah, não. Antigamente não tinha essa porra, não. Antigamente os caras botavam o nome. Cara, eram os nomes que não tinha nada a ver. É, e vagabundo, tipo, não se tocava. Engraçado. Emanuele, mas era mais inocente. É, foi que hoje em dia um molequinho com 10 anos já fuma e toma uísque também, tá tudo maldoso pra caralho. Não, um molequinho aqui da área aqui, meu hobby antigamente com 12, 13 anos, era correr, jogar bola, um moleque aqui é fumar, beber e meter. 12, 13 anos. É. Não consigo entender quando eu. Era novo, meu pai não dava dinheiro nem pra cortar o cabelo. O pai dele comprou uma máquina e cortava meu cabelo em casa. Porra, esses moleques aqui da área aqui com 12 anos, fuma, bebe, sai, tem roupa de marca, moto, tudo vai quase. Mas pra tu ver como é que tá a evolução das coisas hoje. Quando eu tava moleque, eu só queria, porra, jogar videogame, zoar e tal. Não esquentava muito assim de querer namorar nem nada. Porra, hoje em dia um moleque com 10 anos, se um moleque não deu uma furada, um fura-furo, já tá... eu ia pro colégio, bermuda, quando machucava o pé, era um pé de chinelo, um pé de tênis, lembra dessa porra hoje em dia? Hoje em dia os molequinhos vão de cabelo moicano, camisa coladinha, tá tudo fortinho, com 11 anos, cara. É evolução, mano, é evolução. A menina da minha sala até meu terceiro ano, lá no ensino médio, a garota era tudo gravetinho. Hoje em dia a garota já toma a mulher que é minha. É os conservantes da comida. É o do frango. É o molho do frango. Essas porra aí que a gente fica comendo aí já vai meio que turbinando já. Na minha época era o alumínio da panela. Mas não pode ter que tirar a panela do alumínio. Alumínio da panela, minha avó falava que quando eu tava com anemia, botava um prego dentro do feijão pra cozinhar que era ferro. Isso aí eu nunca fiz essas bizarrices, não, mano. Isso é macumba. Prego no feijão é ferro. Sério mesmo? Eu botava botava um prego no feijão? Agora eu fiz isso também. Por causa da minha mãe que vivia com anemia, minha avó botava prego no feijão. Lá em casa, meu pai, sinônimo de comida boa era carne na panela de pressão com 1 litro de óleo. Aí minha mãe pegava, quando ela botava comida assim no prato, ela botava carne, ela botava um pouco de molho. Aí pegava aquele óleo da carne, jogava em cima assim. Quando tu ia acabando de comer, o prato ficava brilhoso. Não, comida do meu pai não dá pra comer, não. Cebola ele corta no meio e joga dentro. Pimentão é corta em quatro e joga dentro. Dá não. Coisa de porco, porra. Mas fala aí. Lavagem, isso. É, lavagem mesmo, cara. Porco, meu Deus, porco. Bom, e pro futuro dos videogames, o que vocês acham aí que vai ter aí? Play 4 com controle cheio de neon. Uma tela tátil que você não pode mais deixar o controle cair no chão. Vamos ver, né? E tu, Michel, fala aí. O que, que tu acha aí? Desesperado. Já parei de usar meu cartão de crédito. Bom, eu vou ter que esperar também. É, provavelmente aqui vai lançar com... Falou de um carro? É, um preço de um carro. Vai ter que trocar um carro pelo videogame. E vamos esperar pra ver o que vai dar essa merda aí. Que lançaram agora... Não, lançaram ainda não, né? Anunciaram, vão anunciar depois... É, ainda é um fantasma, não tem nem imagem. Eu vi aquele controle e me arrependo todo. É, mas vai... Mas vão lançar ainda o Xbox... daqui a pouco o Wii U já tá aí. Daqui a pouco vão lançar outra porra de outro videogame. Vai ter aquele Ouya também. Ouya é bom, Ouya é bom. Vão mas lançar o Ouya. Assim, as paradas da Microsoft, a Microsoft é muito... O capitalismo é muito, impera muito ali. Por exemplo, compra um videogame da Microsoft, aí você tem que comprar a bateria pro controle. Você tem que comprar o cabo pra carregar a bateria. Você tem que comprar o HD pra salvar o gráfico do jogo no HD. E as paradas da Sony, tu compra só comprar o jogo e parte pra dentro. É, mas vamos ver como é que vai vir nesse novo aí, se vai vir nesse mesmo padrão, ou se eles vão começar a ficar mercenário igual não, a Microsoft. Não, provavelmente vão continuar igual, tá vendo que tá dando certo, o pessoal gostou mais. É, tu lembra? Pô, o Play 3 vinha completo, a Microsoft, pra comprar aquele Xbox, porra. Incrivelmente vendeu mais e todo mundo gasta... Incrivelmente não, tem pirataria. No Brasil tudo se explica pela pirataria. Isso é verdade, no Brasil vendeu mais por causa da pirataria, né? E no Brasil vai ser um mercado que acaba influenciando o mercado mundial, até porque aqui se vende muitos jogos, né? Mesmo sendo considerado jogo de azar ainda também. É, Master System tá aí. Master System tá aí, Mega Drive tá aí, e ainda vende aquela porra daqueles joguinhos no camelô, tipo Tetris. Polystation não, aqueles de mão que... Ah, o Brick Game. Brick Game, ainda vende essa merda ainda. A gente não se apresentou, mas esqueci aí. Ninguém se apresentou. Bom, eu sou Beto Costa FM. Eu sou Michel Bonitão. E eu, Roberto Taylor, que vai dormir na sala agora. É isso. Espero que a galera tenha gostado do podcast. Primeiro podcast que a gente fez. Ainda não tem nome, mas queremos a opinião de vocês. Siga a gente lá no Twitter, @curtanaweb. Mande e-mails para contato@curtanaweb.com. Vocês acharam aí do podcast? Uma sugestão para o nome. A gente quer muito uma sugestão de nomes aí. E deixamos em aberto aí pra galera tá escolhendo. Um forte abraço pra todo mundo e valeu. Um beijunda. Beijunda.